vou levando desse jeito. Canal Fabricando Tecnodense, o canal de Tecnomelody mais atualizado no YouTube. Banda New Project, Lohane Araújo. Hoje acordei pensando no que te falei. Te peço mil desculpas pra você voltar. Eu não quero voltar, desculpa, eu já cansei. Esse joguinho sujo, seja me ligar. Hoje eu vou curtir a carreta Mauricinho. É da galera, DJ Albert Mix, DJ Chico Pressão e DJ Elias. Espera amor, por favor, DJ Sidney Bruno original, que vou tocar nossa canção de amor e fazer você se apaixonar. Espera amor, por favor, DJ Sidney Bruno original, que vou tocar nossa canção de amor e fazer você se apaixonar. Banda New Project, Lohane Araújo. Pensando no que te falei, te peço mil desculpas pra você voltar. Eu não quero voltar, desculpa, eu já cansei. Esse joguinho sujo, seja me ligar. Hoje eu vou curtir a carreta Mauricinho. É da galera, DJ Albert Mix, DJ Chico Pressão e DJ Elias. Espera amor, por favor, DJ Sidney Bruno original, que vou tocar nossa canção de amor e fazer você se apaixonar. Espera amor, por favor, DJ Sidney Bruno.